Há mil anos vivendo, vendo, aprendendo, evoluindo, ganhando e perdendo, e sabendo o valor que cada coisa tem aqui. Orgulho do que eu amo, a saudade do que eu perdi, tô aqui. Longe no meu pensamento, um copo de vinho, sozinho que eu lembro. As viagens, as correrias de muito tempo atrás. Tudo que eu fazia que hoje não serve mais. Quanto tempo faz? Cada cena um sentimento. Toma valor, cada um, cada momento. Mesmo no sofrimento de algumas passagens, dos aliados que foi pro outro lado e deixaram saudade. Necessidade, o febre de se afirmar. A vida do crime levou um monte desse lugar. Esquecer não vai dar, acostumar tá embaçado. Mantenha calma pra não ficar desesperado. Na memória, a história dessa correria. Quem viveu e morreu na guerra do dia a dia, onde Deus ilumina o caminho dos parceiros. Guerreiro que luta pra continuar inteiro. Na memória, a história dessa correria. Quem viveu e morreu na guerra do dia a dia, onde Deus ilumina o caminho dos parceiros. Guerreiro que luta pra continuar inteiro. Vários guerreiros morreram em combate, sem honrar o mérito, mais um inquérito de praxe. A mesma história, se faz parte da escória. Acerto de conta, mais um destino sem glória. Na memória, o que a raiva não apagou, a amizade, a camaradagem, o que ficou. E a mente selecionou a parte que eu considero até o fim da história. Em 2000, eu quero, espero justiça que não vem pra quem menos tem. Não tem que tomar de alguém, não vai e vem. Daqui já vi várias erradas de quem nasceu, cresceu, se envolveu e morreu por nada. Se é de azer no dicionário, guerreiro, no meu itinerário são vários parceiros que sofreram na tentativa instintiva de dar sorte nativa. Muitos deram um beijo na morte, sorte voltou, não se empolgou nessa diretriz. O que eu quis eu fiz pra ser feliz. Infeliz é quem ficou por um triz no vermelho. Só que eu não sou mais um fedelho, não vou apostar no pé de coelho. Tô vivendo no espelho, Jão, tô vivo. Um livro que não me livro desse arquivo, que eu revivo essa retrospectiva. Numa história de uma pá de memória sem perspectiva. Na memória, a história dessa correria. Quem viveu e morreu na guerra do dia a dia, onde Deus ilumina o caminho dos parceiros. Guerreiro que luta pra continuar inteiro. Na memória, a história dessa correria. Quem viveu e morreu na guerra do dia a dia, onde Deus ilumina o caminho dos parceiros. Guerreiro que luta pra continuar inteiro. Vida, jogo de louco, mais que 45 minutos, 365 dias, eu apadinuto, eu luto, que é no mata-mata, na crueldade, e reluto com essa saudade, que me pega na crocodilagem, mostra essas imagens, mãe chorando, pai se desesperando, alta voltagem na margem de um rio chamado Brasil, e ali é o reflexo de uma paisagem de sangue. É bem complexo, pra nós que tá anexo nessa correnteza. A tristeza é com os que se afogou na frieza. Da incerteza de ter a certeza que tentou viver. Firmeza, essa é a proeza de sobreviver. E ver o tempo passando, mapa de mano que Deus foi levando. Eu aqui vagando, que essa herança de ser um arquivo vivo, cheio de lembrança, de esperança, de poder dormir e acordar. E não ser mais um pra pátria amada, mãe gentil abortar. Que ela não vai se importar com esses que subiu. Pro seis, nosso minuto de silêncio. Que esse é o tributo pra esses que se foram. Nosso momento na vida valeu mais que ouro. E toda a merda dos seus que late. Deixa aqui a saudade desses dois vira-lata que late. Na memória, a história dessa correria. Quem viveu e morreu na guerra do dia a dia, onde Deus ilumina o caminho dos parceiros. Guerreiro que luta pra continuar inteiro. Na memória, a história dessa correria. Quem viveu e morreu na guerra do dia a dia, onde Deus ilumina o caminho dos parceiros. Guerreiro que luta pra continuar inteiro. Ai, tio, o bagulho é mó difícil, tá ligado? É tipo ir lá no precipício do mais puro sentimento e relembrar vários bagulhos que já se passou com a gente, né, meu? Várias fitas. E nessa correria, vários malucos Deus levou. Mas a vontade divina é cheia de sabedoria. Quem é nós nessa correria? Nós deixamos aqui nesse momento registrado mais que uma saudade, se pá, uma homenagem pra todos aqueles que passaram pro outro lado. Tamo aqui na trincheira, guerreando, mas o bagulho continua. Não vai parar, não.